respeito, rapaz. Pra todas as mulheres que gostam de carro, dinheiro e moto, essa daqui é diretamente pra você. Mulher gosta de carro, mulher gosta de moto, mulher gosta de dinheiro, se tiver cresce os olhos. Mulher gosta de carro, mulher gosta de moto, mulher gosta de dinheiro, se tiver cresce os olhos. Mulher gosta de carro, mulher gosta de moto, mulher gosta de dinheiro, se tiver cresce os olhos. Mulher gosta de carro, mulher gosta de moto, mulher gosta de dinheiro, se tiver cresce os olhos. Quando ela chega num baile ninguém aguenta, ela chega devagar, naquele esquema. Puta disfarçada, puta excitante, não aguenta ver uma moto, vrum, é no instante. Maria gasolina, olho de cifrão, dinheiro, carro e moto, as suas três paixão. Toda arrumada, tipo a Patrícia, quem não conhece que te compra. Vai sua cadelinha, de sainha curta, de decote abusado. Já vai bater o cartão, galopa mais um otário. Ela é boa de corpo, ela é boa de papo, diz que faz e acontece. Só pra entrar seu carro, o que é que você faz? Quanto é que você ganha? Se você for barão, tome cuidado com a pilantra. Mal já te conhece, já vai chamando de amor. Pega se você acredita em amor à primeira vista. O papo dela já colou o Zé Ruela, tá na fita. Parou em frente à loja, vou te dar um banho de moda. Bruxal ser mais bonita do que a rainha da história. É disso que ela gosta, tudo ao seu dispor. Achar o Zé Ruela pra te dar tudo de bom. Vai daqui ali, sempre tem um pra bancar. Seja como for, o negócio dela é lucrar. Sai com um e com outro, pra cima, pra baixo. A Maria não perde tempo, ela quer ver o resultado. Galinha que acompanha pato, morre afogada. Se acha danadinha, agora tá toda acabada. Vírus HIV, resultado positivo. Toda chupada, parecendo morto-vivo. Se deparou com a realidade, agora ficou esquisito. Na fila do hospital, esperando o coquetel. Botou sapato na janela, esperando a ajuda do Papai Noel. Só lamento, seu filho está chegando, camisinha com ela, Nem brincando, só queria sentir o prazer. Sentiu até demais, a morte te abraçou, aos poucos vai que vai. Não tomou cuidado, cresceu olho no dinheiro. Agora seu estado é totalmente em desespero. Vírus HIV, escorrimento, hepatite. Você achou demais, mas pensou que era burrice. Não aguentava ver um convite, que ela caia pra dentro em copo de cerveja. Agora provou do veneno. Agora provou do veneno. Mulher gosta de carro, mulher gosta de moto, mulher gosta de dinheiro, se tiver cresce os olhos. Mulher gosta de carro, mulher gosta de moto, mulher gosta de dinheiro, se tiver cresce os olhos. Mas se tiver cresce os olhos. 60% da mulher gosta de carro, de moto, mas tem 40% que não é desse negócio. Tem o seu valor, sua capacidade, não se troca por cerveja e nem fica de sacanagem. Mulher interesseira do meu lado, não cola, sai pra lá, sanguessuga. Sai da minha bota, procura seu espaço, isso aqui não é pagode. Mostra o pacote, ainda é chamada de cachorra. Se acha gostosona e com a flauta na boca. Zero no valor, 100% em sacanagem. Não sabe o que é colégio com 15 anos de idade, sem a maturidade. Já provou da maldade, abortou primeiro filho na primeira viagem. Não sabe o que é a vida, não tem informação. Só quer ficar em festinha rebolando até o pegue minha chibata, pegue, pegue minha chibata. É essa informação, sistema própria molecada. Alienação, pagode, televisão. Quem é do hip hop pra eles é peladrão. Pelo contrário, passa informação pro povão e a molecada. Que nunca use droga e nem queira ter uma arma. E nem queira ter uma arma. E nem queira ter uma arma. Sai pra lá sistema, sai pra lá sistema. Eu passo a informação, esse é nosso tema. Sai pra lá sistema, sai pra lá sistema. Eu passo a informação, esse é nosso tema. Mulher gosta de carro, mulher gosta de moto, mulher gosta de dinheiro, se tiver cresce os olhos. Mulher gosta de carro, mulher gosta de moto, mulher gosta de dinheiro, se tiver cresce os olhos. Mas se tiver, cresce os olhos. Mulher gosta de carro, mulher gosta de moto, mulher gosta de dinheiro, se tiver, cresce os olhos. Mas se tiver, cresce os olhos. Essa daqui foi o fim da Maria. Pra todas as mulheres interesseiras do Brasil. É desse jeito rapaz, Caixão Lacrado tá no ar, tá no ar, está no ar. A voz do oprimido, do opressor. Desse jeito vagabundo, vai, vai.